Está entrando no ar o programa Ao Vivão. Boa noite, irmãos. Estamos começando o programa Ao Vivão, diretamente aqui de Balneário Piçarras, para todo o Brasil, para todos os irmãos que estão aí conectados com a rádio M2020. Irmãos, eu quero iniciar esse programa cantando uma canção ao Senhor, que traz também uma mensagem para todos nós, né, a Igreja de Cristo, aos irmãos, aqueles que têm buscado a unidade do corpo de Cristo em toda a terra. Então, essa canção é da década de 90, da banda Gerd. Talvez alguns de vocês aí vão estar lembrando, né, desta canção. E vão estar cantando comigo, então, para glorificar o nome do Senhor e transmitir uma mensagem muito positiva, muito legal para todos os irmãos aí. Essa canção é assim, ó. Se você sabe, cante aí comigo. O Senhor tem propósitos em nossas vidas. Seu amor tem algo mais. Você é importante para o reino. Nossa unidade vencerá. Se separados, nossas forças serão poucas, mas abraçados somos um. Com Cristo em nós, o Espírito nos une. Nossa canção tem mais poder. Nossa canção tem mais poder. Que seja aqui ou lá onde for, estaremos sempre juntos pelo elo do amor. Espírito de Deus vai nos encher. Lembrou? Vamos lá. O Senhor tem propósitos em nossas vidas. O seu amor tem algo mais. Você é importante para o reino. Nossa unidade vencerá. Se separados, nossas forças serão poucas, mas abraçados sim somos um. Em nós, o Espírito nos une. A nossa canção tem mais poder. Nossa canção tem mais poder. Que seja aqui. Estaremos sempre juntos pelo elo do amor. Por tudo isso, vou orar com vocês e o Espírito de Deus vai nos encher. Que seja aqui ou lá onde for, estaremos sempre juntos pelo elo do amor, por tudo isso vou orar com vocês, e o Espírito de Deus vai nos encher. Senhor, eu quero aproveitar este momento, Pai, e orar junto com os meus irmãos. Cada um destes, Senhor Deus, que está agora ouvindo, Pai querido, essa canção, que o Senhor possa, Pai, atender o clamor, Senhor Deus, o pedido, atender a necessidade que cada um coloca diante de Ti. E que realmente, Pai querido, nós possamos ser um, para que o mundo veja, Senhor, para que o mundo veja, Senhor, a Tua glória refletida através de nós, a Tua igreja, Pai, nesta terra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós Te agradecemos por tudo que Tu tens feito, Senhor. Nós Te louvamos por tudo que Tu és em nossas vidas, Senhor, e por nos receber na Tua presença com tão grande amor, Pai, com tão imensurável amor, Senhor Jesus. Amém. Vamos dar sequência então, irmãos, ao programa. Só vou guardar o violão aqui então, para que a gente possa dar continuidade. Ok. Depois, se der tempo, a gente volta com alguma outra canção, tá, irmãos? Bom, eu tenho que confessar para os irmãos que eu ainda não tenho uma pauta para seguir desse programa. Então, algumas coisas hoje, agora há pouco eu estava com a minha esposa, a Mari, nós estávamos indo até o mercado, e eu me veio no coração o desejo de, nesse programa, estar lendo sempre alguma parte, né, uma fração, né, de algum livro que talvez tenha sido interessante para mim, ou que traga uma mensagem que seja interessante para compartilhar com os irmãos. E surgiu então essa ideia. E eu gostaria então de estar lendo hoje, exatamente agora, um trechinho de um livro, né, que é o seguinte, é esse aqui, ó. A Ordem de Deus, por Bruce Anstey. Eu acho que é Anstey, né, o sobrenome dele. O pouco que eu sei deste autor é que ele é canadense, né, ele é do Canadá. E no Canadá ele se reúne com irmãos também na simplicidade do Evangelho de Jesus. E neste livro que eu tenho lido alguma coisa, tenho achado bastante interessante alguns pontos que têm sido levantados aqui, e eu vou estar lendo então uma porção deste livro, A Ordem de Deus, por Bruce Anstey. Se não for isso, os irmãos me perdoem. Está no finalzinho da página 19, já indo para a página 20, está escrito o seguinte: precisamos desaprender algumas coisas. Antes de tentarmos aprender a ordem de Deus encontrada em sua palavra, de como os cristãos devem se reunir para a adoração e ministério da palavra, e também a ordem de Deus para o governo da igreja, infelizmente existem algumas falsas ideias que primeiro precisam ser descartadas. Do mesmo modo como um construtor cava fundo para remover uma grande quantidade de resíduos e solo ruim antes de assentar uma única pedra do alicerce, com referência em Lucas capítulo 6, versículo 48, sentimos ser necessário descartar algumas ideias que passaram a ser aceitas no mundo cristão e que simplesmente não têm qualquer base nas Escrituras. Com o tempo, muitas coisas passaram a ser aceitas pelas massas no testemunho cristão como se fossem a maneira de Deus fazer as coisas. Parece que pouquíssimas pessoas se deram ao trabalho de verificar se estas coisas estavam em conformidade com a palavra de Deus, que é o mapa e guia do cristão. As pessoas simplesmente aceitaram tudo do jeito que receberam. Um dos problemas disso é que, após convivermos com certas coisas por muito tempo, elas tendem a ficar arraigadas em nossa mente como se fossem verdades, quando na realidade não passam de tradições. Essas ideias preconcebidas anuviam nossos pensamentos e nos impedem de enxergar a verdade. Portanto, para muitos de nós, aprender a verdade da ordem de Deus, de como os cristãos devem se reunir para adoração e ministério, irá significar desaprender algumas coisas que equivocadamente assimilamos ao longo dos anos. E isso nem sempre é algo fácil de fazer. Ok, grande verdade essa que acabamos de ler, né, irmãos? É, todo aquele que realmente tem zelo pela verdade, que busca de todo o seu coração, ele se dedica a conhecer a história da igreja, para que ele possa realmente, principalmente, né, nos dias de hoje, onde muitos sistemas religiosos, né, denominações, estão surgindo a cada instante, são milhares delas, né, já espalhadas em todo canto, e cada um parece ter uma verdade particular, ainda que elas estejam usando o nome de Jesus. Cada uma tem seus próprios dogmas, né, estatutos e regras que devem ser seguidas, e que, se nós compararmos à luz da Bíblia, nós vemos que tudo não passa de tradição de homens, né? E por isso que é importante a proposta da rádio, a proposta de nós estarmos fazendo esse trabalho e colocando no ar, né, nossa programação, que vai todos os dias às 21 horas, com este propósito, né, de compartilhar com os irmãos as verdades, né, que pouco se fala nos dias de hoje. Então, como nós lemos ali, as pessoas, elas recebem um ensinamento e elas não procuram saber se realmente aquilo vem da parte de Deus, aonde surgiu, né, tal pensamento, se realmente está ali nas Escrituras, ou se faz parte, né, de algo pessoal, de algum líder religioso, né, que se auto-intitula homem de Deus, e que nós vemos que há tantos por aí, né, usando o título de homens de Deus, e a gente vê que as suas práticas, o seu testemunho, não condiz com aquilo que Cristo deixou para ser seguido como princípios, né? Estão ali na sua palavra e muitos não estão interessados em buscar essa verdade. Eu quero deixar então a dica para você que está talvez pela primeira vez acessando a nossa rádio, pela primeira vez, né, ouvindo um dos nossos programas. Eu gostaria de encorajá-lo a ouvir na segunda-feira o programa A História da Igreja. Então, toda segunda-feira, às 21 horas, nós estamos transmitindo um programa que trata exclusivamente, né, da história da igreja, desde quando ela surgiu e até os dias de hoje, e no meio de, né, do caminho, todos os desvios que foram acontecendo por razões políticas e religiosas. Lembrando também que temos programas todos os dias, né? Todos os dias às 21 horas há uma programação diferenciada sendo transmitida, né, para você, com temas muito sugestivos, né, para o crescimento e a edificação do corpo de Cristo. Então é isso, acesse, né, a rádio aí sempre que você puder, coloque o seu despertador aí próximo das 9 horas da noite para você não perder nenhuma das nossas programações. E ainda assim que você perca, né, alguma, venha a deixar de ouvir algum dos nossos programas, sempre na semana seguinte, esses programas, eles vão para a nossa radioteca, que está aí no site, então você também vai poder ouvir através da radioteca. Ok. Irmãos, para o programa de terça-feira da semana que vem, eu gostaria de estar recebendo um e-mail dos irmãos com as possíveis dúvidas, né, a respeito de alguma programação que você ouviu, ou a respeito de algum tema, mesmo que não tenha sido abordado em um dos nossos programas, que você esteja enviando essa pergunta e nós vamos estar tentando, com a ajuda do Senhor, responder a sua questão. E se nós não tivermos uma resposta, vamos também dizer que não temos uma resposta sobre o assunto. Então, aí você que tem uma dúvida, né, uma questão sobre qualquer tema, sobre a igreja orgânica, né, sobre a prática da igreja simples, a igreja fora dos sistemas religiosos, né, a igreja sem templos, a igreja sem hierarquia, a igreja sem cobertura espiritual, ou seja, a igreja bíblica, você pode estar enviando a tua questão para o e-mail luciano@missões2020.org, ou mesmo escrevendo na nossa página, né? Pode deixar a tua pergunta lá na nossa página da Rádio M2020 no Facebook. Para os irmãos que já vêm acompanhando a nossa programação desde, né, a estreia da rádio, você vai perceber que os próximos programas, nossa, né, a nossa programação não vai mais ter uma hora de duração, né? Vai ter apenas meia hora de duração, que é um tempo realmente adequado, né, para você estar realmente prestando atenção no que está sendo falado. E em meio a essa programação também nós vamos ter um momento onde vamos estar divulgando comunhão dos irmãos, né, em outras cidades pelo Brasil. Logo, se talvez você está buscando comunhão aí na sua cidade e desconhece, né, grupos de irmãos que estejam se reunindo na simplicidade do Evangelho de Cristo, você vai poder estar acompanhando, então, essa divulgação, né, que vai estar sempre sendo transmitida no intervalo, né, da nossa programação. E quem sabe você está tão perto aí, né, de irmãos que estão buscando a Cristo nessa simplicidade e você não sabe. Então fica aí, né, essa dica, que é uma maneira que nós achamos de poder estar servindo os irmãos também. E quero também pedir para que irmãos, né, que estão se reunindo, irmãos da Igreja Orgânica, irmãos da Igreja Simples, que são, na verdade, não é a denominação delas, né? Mas sim a expressão prática, né, da Igreja Bíblica, que vocês estejam também enviando para nós, né, o seu contato. Você pode gravar talvez, né, o seu convite através do teu próprio celular e nos mande esse áudio, que nós vamos reproduzir o teu áudio fazendo o convite de outros irmãos da sua região para a comunhão com vocês, ok? Então é isso, ouça agora então alguns desses convites, né, de irmãos pelo Brasil. A comunhão com os irmãos pelo Brasil. Olá, queridos irmãos, aqui quem está falando é a Adriana. Eu moro em Balneário Camboriú, também junto com a minha família a gente se reúne com a Igreja Simples, e gostaria de convidar quem é daqui da região a vir participar das nossas reuniões, nossos encontros, ter uma comunhão gostosa com a gente. É só entrar lá, mandar uma cartinha para a gente através do e-mail adri_quinho@oi.com.br. Quinho é Q-U-I. Valeu, um grande abraço, Deus abençoe. Ok, estamos de volta e você que acessou agora está ouvindo, né, o programa Ao Vivão, e nós estamos aqui toda terça-feira às 21 horas, ok? Que você possa nos acompanhar então nessa programação para a edificação e para que o Senhor seja glorificado através de tudo que está sendo feito aqui. Irmãos, vocês devem ter percebido que o amor de todos, né, está se esfriando. Exatamente como o Senhor Jesus nos alertou, né, na sua palavra, de que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. E também nós lemos na palavra que as pessoas, elas não dariam mais ouvidos à verdade, né? Elas estariam buscando as suas próprias coisas, mergulhadas em soberba, egoísmo, né, vaidades. E nós temos tido, né, sentido na pele isso, né? Quando nos deparamos com pessoas a qual nós compartilhamos da verdade, e nós percebemos claramente que ela rejeita a verdade, porque essa verdade vai de encontro a alguma prática que ela ama, né? Alguma coisa que realmente ela teria que abandonar, deixar de fazer, para que possa ser liberta. É exatamente como Jesus falou, né? Jesus disse que ele é a luz que veio ao mundo, né? E as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Então a pessoa que a razão dela não ir para a luz é porque as suas obras são rejeitadas na luz, né? Então ela se afasta da luz. E quando você vai realmente compartilhar deste amor de Deus, da luz que pode libertar as pessoas, é natural que você sinta a rejeição e que essas pessoas acabem se afastando de você. Tem um artigo que fala um pouco sobre isso, que já faz um tempinho que eu escrevi, foi quando eu era mais ativo, né, postar artigos no nosso blog Das Casas para o Mundo. Inclusive esses dias eu entrei lá nas estatísticas e eu fiquei surpreso em ver que aproximadamente de 150 a 200 pessoas ainda acessam o blog Das Casas para o Mundo todos os dias, né? E isso soma aí perto de 5 mil acessos por mês, né? O que para nós é uma alegria, né? Por saber que as pessoas estão indo até ali estão se alimentando, né, do conteúdo do blog, e de alguma forma nós estamos podendo ser úteis, né, a todas essas pessoas. E então tem um artigo no blog que eu escrevi já há bastante tempo, que fala um pouco sobre o momento que eu estava passando, refletindo exatamente sobre essa questão, né, de como as pessoas rejeitam, né, a verdade, né, a ponto de que você fica entristecido, né, e muitas vezes se sente até convencido de deixar de pregar a verdade. E eu estava passando por um momento desse e escrevi esse artigo para o blog, e eu quero compartilhar com você que talvez esteja passando por isso, né? Eu escrevi o seguinte: o título do artigo é "Semearei aos poucos que querem ouvir". Nos dias atuais, ignorar a sã doutrina é o mesmo que não suportá-la. A palavra está se cumprindo. Sim, hoje muitos conhecem a verdade, porém a ignoram e seguem com seus próprios planos, ora ousados e obstinados, ora simples e modestos, mas ainda são os seus próprios planos. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus só é conhecida mediante a mudança da mente. E eu bem sei que muitos já estão cansados de falar e ouvir esta verdade. Contudo, fazem muito pouco para realmente andar nessa novidade de vida, proposta pela graça que há em Cristo. Por quê? Porque simplesmente querem ser salvos, acomodando-se cada um ao seu cristianismo particular. Eu vejo os discípulos dizendo: Senhor, nós abandonamos tudo. E em seguida Jesus, imagino que com um grande sorriso, os anima dizendo: Sim, e por isso vocês terão tudo com o meu Pai. A história segue e você bem sabe, não registra a prosperidade de Pedro, mas sim os seus açoites e martírios. Nem mesmo fala do sucesso ministerial de Paulo, mas sim dos seus apedrejamentos e prisões. Mas aonde foi parar a promessa de Jesus? Meu irmão, entenda, se você realmente espera alcançar em Deus qualquer coisa maior do que a salvação da sua alma, me desculpe, mas você não entendeu quão pecador você é e, consequentemente, o que Jesus fez naquela cruz por você. Por isso, pare de blasfemar cantando "O melhor de Deus está por vir", porque o melhor dele já veio, se chama Jesus. Não há nada que se compare com ele. Meu coração está contrito, pois olho ao meu redor e vejo pessoas que se acham fartas, mas que estão famintas. Se acham tão certas, mas estão cegas, que acreditam estarem preparadas para as bodas do Cordeiro, mas não percebem que a sua nudez está exposta. Mesmo contudo, para mim, pão do céu tem sido os momentos em que percebo que alguém ainda está interessado nas palavras de vida, ainda que sejam poucos. O amor de quase todos está se esvaindo, como os grãos de areia de uma ampulheta. Os dias se abreviam e os sinais dos tempos já são vistos. Enquanto há fôlego, arrependam-se deste mundo de vaidades que tanto amam. Para com este mundo, não me resta mais nada, nem um sonho, nem um projeto, nem anseio ou desejo, apenas falar do meu Senhor para estes poucos que ainda se mostram interessados. Sábias palavras foram as de Paulo quando disse: melhor é morrer e estar com Cristo. No entanto, se ainda habito neste tabernáculo passageiro, me esforçarei ainda mais por obedecer e honrar o meu Deus. Que o Senhor me ajude. Então é isso. Esse texto, irmãos, eu escrevi no dia 16 de janeiro de 2012. Né? Então, se você estiver passando por isso, né, por este momento onde você se vê sozinho, né, falando a verdade e as pessoas te rejeitam, mesmo na tua própria casa, saiba que o Senhor é contigo. E nós precisamos continuar a semear a boa semente. E por falar em semente, né, me veio à mente a parábola do semeador, que é bastante interessante porque ali o Senhor revela a nós que há alguns tipos, né, de terra que são o coração do ser humano, e ele faz referência a quatro tipos de terra, mas apenas uma é a que frutifica. Então, quando nós aprendemos isso há algum tempo, nós entendemos que nós precisamos dedicar tempo com aquelas pessoas que estão sendo receptivas para a palavra de Deus. E jamais deixarmos de orar por aquelas que não estão, né, tão receptivas, né, para essa verdade. Porque senão a gente gasta muito tempo, irmãos, investindo, né, em pessoas que realmente não são terra boa, não é o momento, né, delas receberem a semente, e o nosso tempo será muito mais proveitoso quando dedicarmos tempo àquela terra, àquela pessoa que está aberta, né, a receber a verdade. Com isso, então, eu quero continuar encorajando você, né? Encorajando você a permanecer firme e jamais se calar, porque o Senhor espera que nós cumpramos, né? Cada um o seu papel, e como filhos de Deus, como aqueles que alcançaram em Cristo a salvação, entenderam o plano e o propósito de Deus para com a humanidade, não tem como nos calarmos, não é mesmo? Então é isso, nossos 30 minutos já estão chegando ao fim. Nós vamos encerrar cantando mais uma canção ao vivo aqui, né, com violão e voz. E eu quero agradecer, né, você que esteve comigo aí até agora, e pedir mais uma vez que você esteja orando, né, pedindo ao Senhor para nos dar graça, nos dar a sabedoria, né, para conduzir esses programas, para que o maior número de pessoas e vidas, né, sejam edificadas para a glória do Senhor. Também nos ajude, né, na página do Facebook a compartilhar, né, a nossa programação, para que realmente mais pessoas, né, tenham acesso a essas informações. Então nós vamos cantar uma canção, deixa eu ver o que vai ser. Deixa eu pegar o violão aqui. Vamos fazer uma das antigas, né? Eu acredito que essa você deva conhecer. Então você pode cantar comigo, louvando ao Senhor. E assim nós vamos encerrando, né, este programa ao vivão nessa terça-feira, ok? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe o seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe o seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Valor que você tem. Ah, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levanta.